Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje estamos atrás das câmaras. São três, podiam ser quatro ou cinco. Se não fosse a crise, não era preciso um trinco. Fazia-se uma equipa ou era o ponta de lança. Marcava golos em pipa, a minha ponta até faz trança. Quem diria que íamos chegar aqui? Ter uma vida séria como eu nunca previ. E é tão bom acordar de manhã, olhar para ti, antes de bulir naquilo que eu sempre curti. Aiá, bebê, somos os tais. Aiá, bebê, que viraram pais. Aiá, bebê, firmes e constantes. Aiá, produzimos diamantes. Aiá, bebê, somos os tais. Aiá, bebê, que viraram pais. Aiá, bebê, firmes e constantes. Aiá, bebê, produzimos diamantes. E a nossa filha já vai ter um mano, oh mano. Ainda ontem mal abri a pestana. Quero uma ilha catita com uma cabana, porque amor já tem a montes, o algodão não engana. Foi contigo que eu matei tantos demónios. Foi contigo que eu salvei tantos neurónios. Vejo-nos felizes, citadinos ou campónios. Não fiques muito triste por não gostar de matrimónios. Tens o anel, não precisas do papel. Fazemos nós a festa até te canto botem mel. Desta vez eu tiro a carta, nem que leve um ano ou dois. Por enquanto continuas, conduzes pelos dois. Aiá, bebê, somos os tais. Aiá, bebê, que viraram pai. Aiá, bebê, firmes e constantes. Aiá, bebê, produzimos diamantes. Aiá, bebê, somos os tais. Aiá, bebê, que viraram pai. Aiá, bebê, firmes e constantes. Aiá, bebê, produzimos diamantes. Regressamos assim para um novo Conversas de Esquina, também com um novo convidado, a quem eu agradeço desde já, agenda cheia, mas mesmo assim não faltou esta entrevista nas Conversas de Esquina. Paulo Vintém, muito obrigado pela tua presença aqui, por teres aceito... Obrigado, é um prazer. E por teres aceito o convite das Conversas de Esquina. E pergunto-te, hoje estou a falar com o ator, o apresentador, o músico, o cantor, o produtor, o realizador. Como é que divides tantas personalidades num só? Não te sei responder, aliás, essa é uma das perguntas mais difíceis que eu de vez em quando tenho que responder e nunca sei a resposta, porque nunca pensei muito nisso. Mas estás a falar com todos ao mesmo tempo. E neste novo papel onde estás mais ativo por detrás das câmaras, é onde te sentes verdadeiramente feliz? Sim. Eu sou feliz em muitas áreas e em muitos ambientes. E só assim é que faz sentido. Claro. Temos que fazer aquilo que gostamos. E posso dizer que esta nova fase que já vem que não é nova, que foi onde eu comecei e que fui desenvolvendo e que agora aprofundei um bocadinho mais ultimamente, que é a fase da realização e da direção de vídeos, quer seja net, quer seja videoclipes, quer seja publicidades para marcas e tudo aquilo que tenho feito, é uma coisa que me realiza muito mesmo. Toda a preparação, desde a ideia inicial, a parte criativa, lá está, ao produto final, passando pela produção, realização, edição. Gosto muito de tudo isso e todo esse mundo que tem muito que se lhe diga. Queres mudar um pouco a imagem que as pessoas têm de ti, associada aos desertos, aos manos com açúcar, à representação? Nunca foi um objetivo teu guardares essas tuas memórias numa gaveta e partir para outra? Não, não. O objetivo não, obviamente, não é olha, eu não sou isto, sou aquilo. Eu deixo as coisas rolarem normalmente e foi um bocadinho por aí. A música, com algumas coisas que aconteceram, ficou ligeiramente de lado, sempre ao meu lado, nunca passou para trás. Sim. E comecei-me a dedicar a outro tipo de coisas, abri uma produtora e comecei a ter muito trabalho e as coisas começaram a crescer nesse aspecto. Mas foi natural, nunca a pensar, ok, vou pagar aquilo, até porque eu sou muito saudosista, gosto de recordar coisas. Dou por mim, às vezes, altas horas da noite a ver bons momentos e a recordar muita coisa que fiz. Mas é assim, eu ando sempre e desde que me conheço, que ando salto de área em área. Sim. Parece que tenho um objetivo, se tenho um objetivo, ok, luto e consigo lá chegar. Quando consigo chegar, ok, já aqui estou, então vou partir para outra. É um bocadinho assim, não te consigo explicar o porquê. Nunca te sentes 100% satisfeito? Tens sempre que ir à procura de mais? Sim, é um bocadinho por aí. Uma insatisfação constante? Sim, mas lá está, é aquilo que ainda tenho que perceber o porquê. Mas até lá vou andando. Agora estou muito na parte da realização. Estou com muitas saudades da música, confesso. Sinto que agora é a altura para começar a fazer alguma coisa diferente. Não, se calhar não pensar num álbum, se calhar pensar em músicas individuais, que é muito como se trabalha agora. E como tenho agora muito mais presente a componente do vídeo, criar histórias e curtas-metragens e dar imagens às músicas e ir lançando esses vídeos, essas músicas, de vez em quando. Tu começaste atrás das câmaras neste regresso na tua produtora e na abertura da tua produtora. Sentiste algum complexo, algum pé atrás pela imagem que deixaste enquanto figura pública, enquanto ator, enquanto músico? Não. Senti alguma... As pessoas não perguntaram, mas o que é que tu vens agora para aqui fazer? Não. Aquelas que não conheciam o teu passado. Sim. As pessoas às vezes ficam um bocadinho surpreendidas. Mas tem sido completamente o contrário. Sinto que as áreas são distintas, mas parece que fazem parte da mesma prateleira, percebes? E no fundo o que eu sinto é tudo o que eu fiz até aqui, que já foram muitas coisas. Eu, se tivesse que escrever agora um currículo sem ter uma área específica, ok, desde pequeno o que é que eu já fiz e para onde é que eu já passei. São muitas coisas e tudo isso deu-me muita experiência, desde a representação, à dança, à música, à sensibilidade que tu precisas ter para ser realizador e para conseguir sentir os cortes e as dinâmicas e tudo aquilo que podes fazer. Hoje levas esse lado de ator, esse lado de músico, de cantor para aquilo que fazes. Sentes que és um produtor diferente porque já estiveste no lado de cá e no lado de lá? Eu acho que isso é uma mais-valia. Eu sinto uma facilidade grande, penso que por isso, por ter experiência nessas áreas todas. E eu acho que tudo isso é uma questão de sensibilidade e visão. A música é preciso... Não é preciso perceber muito de música para realizar um videoclipe, por exemplo. Mas a tal sensibilidade dos cortes, dos tempos da música, das partes mais altas da música, dos picos e das partes mais calmas, é necessário ter sensibilidade para isso e ter alguma criatividade também nas histórias e em tudo aquilo que podemos imaginar e fazer. És o teu pior crítico? Sou. Sem dúvida. Nunca estou satisfeito com aquilo que faço. E colocas em causa o teu trabalho ou até mesmo a tua vocação quando estás mais enervado contigo próprio? Coloco. Sinceramente, coloco. Sim. Às vezes penso nisso. Penso que se realmente é por aqui. Não sei dizer porquê, mas nessa tal insatisfação, porque nós imaginamos uma coisa, temos toda a parte da criação e no final acaba por ser sempre diferente o produto. Muitas vezes não é diferente para pior, mas é diferente porque é diferente daquilo que imaginámos no início. Interessante na mesma, noutra perspectiva, mas às vezes já pensei, ok, será que eu sou mesmo bom nisto que faço? Será que consigo transmitir aquilo que eu quero? E depois o feedback é positivo. Uhum. E isso é o mais importante. E trabalho após trabalho têm-me surgido outros e pessoas a falar. E isso é bom. Ainda há dúvidas em relação ao teu caminho? Apesar dessa consistência profissional que dúvidas tu tens? Minhas? Sim, ou... tuas em relação ao teu caminho. Não, o meu caminho é com muitas curvas, altos e baixos, uhum. Que é como acho que a vida tem que ser para ser interessante, porque se for só um pico alto, não dás valor porque claro. Estás lá sempre. Mas como é que se prepara esses impactos e essas quedas? Que tipo... Não sei, não... A experiência da vida que a experiência assim. Da vida é muito importante, eu neste momento tenho 35 anos. Sim. E noto uma diferença enorme. És mais maduro agora? Sim, penso de maneira diferente. E isso é muito interessante. E lá está, nós ouvimos desde pequenos, tipo, algumas dicas e opiniões dos mais velhos, lá está. E nós nunca vamos percebendo isso. Mas à medida que vamos crescendo, a tua maneira de ver as coisas, a tua visão e a tua maneira de pensar... muda e pensas, eu não mudava muita coisa se voltasse atrás, mas aproveitava muito melhor. O que é que tu valorizas mais agora? As pessoas? As pessoas, sem dúvida. Sem dúvida, e desde sempre que sou muito humano. Tem um bocadinho educacional, tem a ver com os valores que os meus pais me passaram, os meus avós e tudo isso. Mas as pessoas até o próprio trabalho, tudo... até o próprio trabalho é levado com menos aflição. Começas Sim. a ver as coisas de uma outra forma. Claro, e teres uma equipa de pessoas em quem tu confias e gostas de trabalhar, e as pessoas que conheces e que se cruzam contigo ao longo desse percurso. Mas eu acredito mesmo que a vida são curvas e subidas e descidas E se tu vires, quando estamos ligados a uma máquina, o batimento do coração é uma onda, com sim, altos e baixos. Sim. E a partir do momento que a onda fica estável, nós já não existimos. Portanto, a vida tem que ser assim. Na tua vida, quais foram os maiores momentos de desespero? Desespero... Pá, foi... Houve momentos em que te apeteceu desistir de tudo? Sim. Sim, sim, sim. Coisas que, pá, por exemplo, o que aconteceu ao Angélico, houve ali um período de um ano e meio sem rumo completamente. E por isso te pergunto, e íamos falar disso um pouco mais tarde, mas aproveitando e pegando já aí, quando o Cifrão esteve aqui, te fiz-lhe exatamente a mesma questão e faço a ti, se não quiseres responder estás à vontade, mas coloca-se a própria vida em causa quando se perde um amigo daquela forma. Pensa-se mais na morte, no fim? Pensa-se mais na vida, no que se fez, no que se fará quando o amigo desaparece sem dizer adeus? Pensa-se no valor das coisas e no que é que realmente vale a pena gastar tempo com ou esforçar-te para, porque de um momento as coisas acabam e tu se calhar estiveste a trabalhar uma vida inteira e nunca conseguiste chegar. Não é o caso, percebes? Porque muita coisa aconteceu e vivemos muita coisa intensamente. Se calhar em 2 ou 3 anos vivemos 10 ou 20. Sim. Mas sim, coloca-se em questão muita coisa e confesso que fiquei muito abalado. Nunca me tinha acontecido uma coisa do género. E crescemos com isso, aprendemos, ficamos mais fortes, mas foi assim um momento mais complicado que tive. Ficaste um Paulo Vintém mais humano, mais do que aquilo que eras? É uma morte em que pensas regularmente para também trilhares a tua vida? Pensas nela muitas vezes? Penso. E como pessoa só diz isto aqui é, certamente. Sim. Sim. Penso muito mesmo. Penso nas coisas boas que fizemos e tenho saudades, sem dúvida. E qual foi o maior ensinamento que ele te deixou? Tantos. Fogo, mas foi só nós é que percebemos a ligação sim, aquilo que vivemos juntos. Era muito tempo, tudo aconteceu e crescemos juntos e de um momento olhámos para trás e tínhamos tudo aquilo atrás de nós. O poder dos desertos, no que aquilo se tinha tornado, a euforia do trabalho, de gravações, de lá está, estávamos a crescer. E pensa-se, tenho saudades de tudo isso. Tenho saudades das pessoas. Sim. Das pessoas e os ensinamentos. Boa disposição, alegria, positivismo, trabalho. Tanta coisa que eu aprendi. Nessa altura sentiste-te traído por um Deus maior, por assim dizer? Sou um bocadinho ateu. Sim. Acredito naquilo que é palpável. Embora seja sensível. Uhum. Acredito que há energias e forças. Mas não és homem de religião? Não. Não sou nada religioso. Portanto, as coisas acontecem porque têm que acontecer e é mais complicado para quem fica. Claro. É por aí. Como é que se gera agora a dor? Já foi muito mais complicado naquele período. Agora é recordar as coisas boas e continuar o caminho. E recordando as coisas boas, essa vida de deserto, como é que era possível ter um espírito tão bom com tantos quilómetros de estrada, tantos concertos, não, tantas horas vividas em conjunto e continuar a ter uma amizade tão, não, tão forte? Lá está, não foi, apesar de termos sido formados através de um casting, ali estava tudo interligado e foi sorte nós nos darmos tão bem, sermos muito diferentes uns dos outros e termos conseguido conquistar aquilo que conquistámos. Foi único. Como é que se vai balançando aí, e vocês nessa altura tiveram o pico da vossa notoriedade, da vossa fama, como é que se vai balançando aí a fama, a exposição pública com a vida privada? É complicado ser o Paulo Vintém, ou foi complicado ser o Paulo Vintém na altura dos desertos? Foi de um momento para o outro. Nós não nos apercebemos disso. Sim. Nós estávamos a curtir e a aprender a gravar os Morangos. Ok, vamos fazer a banda, começámos a gravar. Aí já era intensivo, já gravávamos todos os dias. A banda, de um momento para o outro, estoura. Só que nós estávamos com uma carga de trabalho tão grande que não deu para nos apercebermos do que é que nos estava a acontecer. Era gravar a novela, concertos, gravar a novela, concertos. Chegámos ao verão, tivemos concertos todos os dias no mês de agosto. Estávamos a gravar a novela em Troia ao mesmo tempo. Sim. E tudo aquilo, não tivemos tempo a pensar, nós não conseguimos parar. Fomos vendo as coisas a crescerem à nossa volta, os concertos cheios. Só que gravávamos às 8 da manhã em Troia, saíamos às 8 da noite, tínhamos um concerto em Vila Real. Sim. Acabámos o concerto, vínhamos da direta, porque no outro dia tínhamos gravações em Troia novamente. E depois, nesse mesmo dia a seguir, tínhamos um concerto em Braga. E voltávamos novamente para gravar às 8 da manhã em Troia. Portanto, e não sei onde é que fomos buscar forças, foi um apoio mútuo, mas tudo isso, chegávamos ao palco estafados depois de um dia de trabalho, mas aquilo era a mil. Perdeste anos de vida, entre aspas, com essa rotina explosiva? Hoje vives mais cansado? Ou toleras melhor o cansaço? Não, acho que agora, se tivesse que fazer o mesmo, era complicado. Fisicamente, sim, e psicologicamente foi forte, mas como era tudo tão rápido e nós queríamos viver tudo aquilo intensamente, não fizemos e fomos fazendo e nem nos apercebemos disso. Só agora, quando olhamos, é que como é que nós fomos capazes. E sempre bem, nunca nos aconteceu, sim, nada. Felizmente nunca nos magoámos com mortais no palco e tudo isso que poderia acontecer. Mas sim, devemos ter perdido uns aninhos, mas vivemos muitos só em poucos. E perdeste parte da tua vida pessoal? Depois dos desertos, depois dos morangos, tiveste que ir recuperar algo? Ir em busca de alguma coisa? Não, eu sempre... a minha família sempre esteve presente. Obviamente perdi algum contacto com alguns amigos, sim, de infância. Contacto esse que nunca deixou de existir, porque de vez em quando falamos e sempre falamos, e é como se fosse há pouco tempo que tivéssemos estado juntos. E eu mantive sempre esse contacto com eles, apesar de ter-me desligado de tudo aquilo que fazia anteriormente. Que recordações guardas do Topé? Ainda hoje na rua me chamo Topé e é... Também por causa do Mais TV, que também está, claro, a transmitir a série. Novamente. No Panda também. Sim. Agora também passas no Panda. É verdade. E há muitas crianças que vêm falar comigo, sim, precisamente agora da repetição, e estão a reviver tudo isso. Chamam-me Topé ainda hoje na rua e foi uma personagem que marcou muito. Uhum. Marcou uma novela, marcou os desertos, porque começámos assim, só depois é que deixámos de ser tão personagens dentro da banda, mas tenho as melhores recordações, foi com essa personagem que eu aprendi, comecei a perceber como é que era ser ator e os morangos foram uma escola. Nessa altura não decoravas apenas os textos, também prestavas atenção a como se fazia, a como se realizava, a como se produzia. Foi tua espécie de ensino superior para aquilo que agora fazes? Não dava assim tanta importância como, apesar de ter um ou outro episódio em que estava a ver umas gravações e até fui pegar na câmara por brincadeira, uhum, para fazer uma das cenas, já com saudades daquilo, sim, que tinha deixado. Mas dava importância, mas não aprofundava muito, ali o foco era outro. O que é que o Topé tinha de ti? O que é que tu levaste o Paulo Vintém para o Topé? Muita coisa, porque é a primeira personagem, uhum, não há experiência, claro, então obviamente pomos muita coisa na nossa primeira personagem. Depois disso, obviamente que é perceber que o trabalho de ator é precisamente isso, é sairmos do nosso corpo, sentirmos aquilo que outra pessoa, que não somos nós, uhum, sente. E lá está, é todo esse trabalho que são anos de experiência e é um caminho muito longo a percorrer. Sendo uma pessoa saudosista, o que é que farias de diferente nos morangos, agora que olhas para trás? És pessoa de ir ver agora o teu trabalho nessa altura? Sou, claro que sim. E fizemos coisas fantásticas que... Aliás, eu considero, e não é ser... estar a ser, não é preconceituoso, estar a ser... Egocêntrico. Sim. Acho que foi mesmo a melhor altura dos morangos. Foi aquele início, sim. Foi a primeira, a segunda, a terceira série. E nós fizemos coisas, nós fizemos uns episódios em direto no Coliseu, uhum, com um espetáculo ao vivo, uhum, que eu nunca mais vi uma coisa feita para televisão daquele género. Com acting live, com música, fizemos um musical dos morangos. Sim. E costumo ir ver, até tinha uma performance com o Cifrão em que dançávamos e cantávamos e nunca mais vi uma coisa assim com tanto tanto power e gosto de recordar isso. Claro. Não há um certo cansaço? Há pouco falavas das crianças te abordarem na rua. Não há um certo cansaço, uma certa zanga que os mais novos e também os mais graúdos te continuem a chamar de topé, de reconheçam? Não, eu não vejo isso como uma coisa negativa. Não? Não, não. Até porque a abordagem é sempre positiva e boa e eu gosto de falar com as pessoas, gosto de conhecer pessoas, gosto de saber a opinião delas. E se tiver tempo, até fico ali a conversar um bocadinho. Depende muito da abordagem. Uhum. Há abordagens mais bruscas, outras que te dão muito interesse mesmo de perceber. Há a parte solidária, que para mim é muito importante. E acho que todos nós temos esse dever de nos unirmos e nos juntarmos em esforços para tornarmos o mundo um bocadinho melhor. E é um bocadinho por aí. O que é que as pessoas acham de ti? Antes dessas primeiras abordagens, qual é a imagem que tu deixas em quem te vê em público? Na televisão, em trabalhos? Não sei, eu acho que é uma imagem simpática de uma pessoa que... Mas as pessoas ficam surpresas quando conversas com elas? Às vezes há sempre aquele final, olha, por acaso achei-o muito simpático e não esperava. Há muitas vezes há esses finais, sim. Mas não sei, é difícil perceber que imagem é que as pessoas têm a nossa, mas eu penso que é uma imagem, ok, eu posso ir lá na boa falar com ele porque não vai acontecer nada. Mas é algo que tu cultivas ou foste sempre genuinamente assim, um curioso em relação aos outros? Cultiva a que nível? A nível, por exemplo, estares com as pessoas, de teres essa exposição pública, algo que aprendeste não a tenho, ser? Não tenho, sim, não tenho. E lembro-me na altura do pico maior, uhum. Obviamente não ia para um Colombo à hora de ponta, porque não conseguia andar, mas nunca fui de evitar ir a um sítio, ou isso aconteceu muito poucas vezes, porque estava muita gente, ou... Sempre fiz a minha vida normal, sempre achei normal as abordagens das pessoas e o facto das pessoas virem-nos dar os parabéns pelo trabalho e de quererem saber mais e falar um pouco, sempre achei isso normal e isso foi uma das nossas características principais. Encaixas-te bem no termo famoso? Não é muito... Não sei, mas não é uma palavra que me agrade muito. Não é... Não sei. O tema famoso é o quê? É que fazes de algo de interessante, uhum. Diferente, artístico. Aí sim. Mas depois tens o famoso da Casa dos Segredos. Sim, sim, sim, sim. Percebes? Há famoso e famoso. Depende. Tens cuidado com a tua vida hoje com 35 anos... Continuas a ter cuidado com a tua vida pessoal em detrimento dessa tal vida pública que tu tens? Refletes uma, duas, três vezes naquilo que vais fazer antes de o fazeres, temendo as repercussões que possa ter no público, em quem te segue? Não. Sou muito espontâneo e gosto de, se tiver que dar a minha opinião, uhum. numa rede social, alguma coisa que vi e não gostei, ou digo, na boa. Já tiveste... Que... Sim, já tive. Já tiveste dissabores devido a esse tipo de... Dissabores não, já tive respostas, uhum. Como é óbvio, nem toda a gente gosta, não é? Mas gosto e acima de tudo acho que a verdade e aquilo que tu sentes tu deves dizer. E o facto de esconderes alguma coisa que te irrita e que te apetece dizer porque, ai, o que é que as pessoas vão pensar? Não, tens que ser genuíno. E acho que quem cá está e diz aquilo que acha e não tem medo da opinião dos outros porque, ai, mas este vai gostar ou o outro não vai gostar. Não, acho que quem diz é que consegue mudar alguma coisa. Nesse caminho de honestidade que tu tens e que tu tiveste, perdeste amigos? Não, acho que não. E pessoas que te seguem, fãs, digamos assim? Também não. Também não, porque lá está, eu tive, isto nomeadamente tem a ver com, contactaram-me no Facebook, por causa da minha vertente do vídeo, uhum. E mandaram uma mensagem a dizer, olha, estamos aqui a pensar em fazer um videoclipe com o pessoal na Casa dos Segredos, queríamos saber se tu estavas interessado em fazer. Eu estou a bater na mesma tecla, mas podia ser outra coisa qualquer. Sim. E eu achei engraçado, e eu respondi, olha, Casa dos Segredos, não obrigado, mas boa sorte, tudo correu bem. E um smile, na boa. E achei engraçado, e fiz um print screen dessa conversa e pus no Instagram e no Facebook. E obviamente que aquilo gerou polémica, pessoas que, pá, Casa dos Segredos e estão sempre a falar mal e é uma coisa fantástica. E obviamente tive, a maior parte das pessoas foi respect, okay. Percebes? sim. É esse tipo de coisas que tu tens de ser verdadeiro quando dizes. E sem medo das consequências. Claro, porque tu tens à partida, sabes à partida o que é que tu sentes e o que é que... O porquê é o que tu dizes é argumentado na tua cabeça, tu sabes o porquê. Sim. E é válido. Portanto, não tem que haver medo de se dizer, porque tens argumentos. Falaste há pouco no pico da fama, nos desertos, nos morangos com açúcar. Em algum momento te sentiste alimentado pela fama? Houve algum espaço para o deslumbramento? Não. Não. Como é que se treina isso? Não se treina. Não se treina. Não se treina. Mas por algum momento sentiste-te iludido com a fama? Achaste que aquilo seria para sempre? Sentes poder. Sentes que consegues a atenção das pessoas. Não, não tem a ver com vaidade, tem a ver com... E lá está outra característica nossa, que é não houve o deslumbramento. E se calhar nós poderíamos nos ter deslumbrado, percebes? Mas lá está. Eu entrei para os morangos, tinha 24 Sim. anos, 25. A maior parte das pessoas que entrou para os morangos era muito mais nova, 15, 16, 17. E eu com aquela idade, eu e o Cifrão éramos os mais velhos. Tinhas outra visão da vida, não? Tínhamos já outra experiência, tínhamos o nosso caminho traçado, sabíamos o que queríamos, já tínhamos trabalhado profissionalmente em várias áreas. E a nossa relação era muito boa, por isso... Não houve esse deslumbramento, houve a vontade de aprender, de trabalhar, de ir conquistando cada vez mais coisas, de evoluir enquanto músicos, enquanto atores, enquanto pessoas, e acho que isso nunca aconteceu. O melhor, obviamente essa pergunta nunca, não somos nós os melhores para responder, mas eu acho que não. Não havia uma vontade inconsciente de alcançar um certo protagonismo, uma certa fama? Nunca foi algo que te consumiu? Não, eu, aliás, a minha vida social, entre aspas, sempre foi um bocadinho recatada. Eu... Não te dás muito para também não irem atrás de ti? Não, não dou hipótese. Sim. Não alimento polémicas desde o início. Não, a imprensa cor-de-rosa não, pá, eu não, acho que não alimento, não digo aquilo que acho, mas não sou um bocadinho tranquilo em relação a isso. Sentes que te deixaram em paz com essa postura? Sinto que é uma forma de tu conseguires impor logo à partida aquilo que tu queres e aquilo que tu és. As tuas barreiras. Colocaste logo uma linha vermelha para... A partir daqui não passam. Sim, e se fores a ver, e se eu for a ver, não houve polémica, não houve... Sim. Não me chateiam muito. Eu não tenho problemas em falar, mas também não tenho problemas em dizer aquilo que acho, realmente. Portanto... Viveste esse pico de fama com os desertos, com os morangos, descer do céu para a terra. Foi um processo gradual, também repentino... Ou foi algo que vocês também já estavam à espera? Estávamos à espera desde o início. Todos sabemos que não bandas houve, como a nossa... Não havia a ilusão de um sucesso contínuo durante 10, não, 12... Não, porque depois havia sempre a vontade de querer fazer coisas individuais, que aconteceu em 2008 e 2009, entre o segundo e o terceiro álbum. E sabíamos que as coisas iam mudar e que íamos fazer coisas diferentes. E foi o que aconteceu. Não foi... Lá está. Não é fácil termos toda aquela agitação à nossa volta. Mas também não, as coisas não foram de um momento para o outro, foi gradual. Uhum. Mas é preciso alguma estrutura, alguma confiança, alguma educação, algumas bases para conseguir suportar isso. Porque é fácil e consegues perceber o porquê de alguns artistas ou algumas pessoas na área do espetáculo ficarem viciados no aplauso. Sim, e de cometerem as neiras depois e de entrarem por outros caminhos. É fácil perceber o porquê, mas depois tens bases muito boas e tens pessoas ao teu lado e conversas e tens uma enormidade de hipóteses à tua frente. E quem é que deves essas bases, essa capacidade de encaixe que tu tens? Quem é que são os teus melhores conselheiros? Eu gosto muito de conversar e gosto muito de pedir opiniões. Uhum. E falo com os meus amigos e não rejeitas a crítica do outro, desde que bem argumentada. Sim, claro, claro que não. Mas tem a ver com bases, tem a ver com a educação. Uhum. Com os valores que os teus pais te passam. E eu tenho. Isso tenho. E é muito importante. E neste momento tão competitivo, é fácil, é crível fazer amigos sinceros que te consigam dar conselhos honestos? Ou também já tentaram, entre aspas, fazer-te a cabeça? Não sei. Eu sou muito transparente. E eu, quando conheço uma pessoa... Isso pode ser uma virtude ou um defeito? Não sei. quando conheço uma pessoa... É a melhor pessoa do mundo, logo à partida. É uma coisa que eu às vezes já foi bom, já foi mau isso acontecer. Portanto, ainda estou numa fase de aprendizagem. Isso herdo um bocado da minha mãe, porque é a Madre Teresa de Calcutá e os outros estão sempre em primeiro lugar do que ela mesmo. Eu tenho um bocadinho disso também. Nesse lado tão transparente que tu tens, as desilusões são maiores para quem te falha? Acho que são, mas não foram assim muitas. E como é que se lida com as falhas dos outros? Fácil. Eu aprendi com a experiência e com a idade. Mas és uma pessoa que explode. É fácil. Sou, muito. Mas é preciso muito. Acumular uma panela de pressão. Sim. Mas sim, sou completamente contra as injustiças. E aí que Paulo Vinte é que se revela? Nem mais, sei. Mais durão. Nem sei, mas já foi preciso bater com a Coca-Cola na mesa em algumas alturas. E acho que isso é essencial para algo acontecer. No regresso dos Desert, falhou alguma coisa? Não. Fizemos um álbum completamente diferente daquilo que tínhamos feito. Único. À frente para aquele tempo. Produção do Angélico, composições nossas, e era o futuro. Nunca pensaram naquele provérbio que dizia, ou que diz, nunca voltes a uma casa onde já foste feliz? Não. Lá está, eu acho que nós temos que seguir aquilo que sentimos. Sim. E sentimos isso e ficámos orgulhosos do trabalho que fizemos. E temos ali músicas que acho que para sempre vão ser... Vão ser ouvidas. O caso do Feeling, o single feeling, que sim, nós fizemos, sim. Se pensarmos que aquilo foi feito em 2010 e olharmos para a música que se estava a fazer naquela altura, percebemos que aquilo era muito à frente e era muita visão do Angélico também nisso, enquanto produtor, e lá está, foi um trabalho conjunto e um crescimento. Não querendo fazer ficção, mas hoje seria possível os Desert estarem no ativo, estarem na estrada, ainda, pela segunda vez. Se estivéssemos os quatro, sim. Sim. Acho que nós iríamos querer sempre o nosso espaço, porque até certo ponto depois torna-se claustrofóbico. Sim. As diferenças e os caminhos que queremos traçar, mas iríamos sempre querer fazer música juntos. O que é que tu davas àquele grupo que os outros não conseguiam dar? Cada um tinha a sua característica, não sei muito bem. Eras o lado mais calmo. Mas vamos lá ver o que é que se passa aqui. Tenham lá calma, não se chateiem, por favor. Não sei, eu era calmo em algumas partes, mas lá está. Alguns momentos de explosão aconteceram precisamente contigo. Comigo, percebes? Portanto, tenho esses dois lados. É por aí, não te sei dizer porquê. O que é que essa experiência de palco, de tanto concerto dado, te trouxe? Experiência para tudo o que faço hoje em dia, a nível de vídeo, a nível de palco novamente, a nível de... A vontade de pisar um palco em nome individual, de ouvir novamente uma plateia a chamar o teu nome. Ah! Desse lado egocêntrico, sim. Ah! A música já mudou muito nos últimos tempos e desde aí a música mudou muito. Hoje em dia pensarmos num álbum que venda aquilo que nós vendemos é quase impossível hoje em dia. Sim. Por tudo. As tecnologias... Exatamente. Sim. Portanto, a música mudou muito. E hoje em dia tu dedicas-te imenso a fazer um álbum. Por isso é que eu não quero pensar em álbum, eu quero pensar em músicas individuais e aplicar a minha vertente audiovisual e criar histórias que possas ouvir, mas que possas ver também. Mas acho que hoje em dia tu dedicas tanto tempo a fazer um álbum e tantas horas e tanto trabalho e tanta dedicação, e depois o álbum ou tem airplay na rádio ou não resulta. E depois as rádios funcionam hoje com playlists. E se tu entras na playlist, fixe. Se não entras por algum motivo ou o público não foi com a música à primeira, é muito complicado. Então, o que é que eu acho? É muita dedicação para depois... Ou resulta ou não resulta. E se resulta, ok, tens ali uma porta, mas tens de continuar sempre a trabalhar. Se não resulta, tiveste todo aquele trabalho, o que é que vais fazer com aquilo que tens na mão? Percebes? É um bocadinho... E não encaixas nesse, digamos, jogo de interesses? Falavas ainda nas playlists, nas rádios. Como assim? Nesse jogo de interesses, nesse jogo de bastidores, por assim dizer. Não és uma pessoa de te mover nos bastidores? Em que aspecto? De promoção, e a nível da sinceridade que tu tens com aquilo que fazes, de querer impingir, entre aspas, um teu projeto para que passe... Não. Tenta, obviamente, que há influências e há pessoas que tu conheces com quem podes falar e tudo mais, mas não, eu gosto de ser... Gostas de ser avaliado por aquilo que és. Exatamente, e há estudos, a nível das músicas, há estudos e as pessoas ou gostam ou não gostam. Claro. É muito por aí. Obviamente que os gostos são diferentes. Em todas as pessoas e é um bocadinho por aí. Como espectador e como também fazedor daquele projeto no seu início, os Morangos com Açúcar expiraram aquele que era o seu prazo de validade? Acho que sim. Foram longe demais? Acho que era necessário mudar. E mudou-se tarde demais? Não te sei dizer, ficou plástico. Ficou... Mas foste pessoa de assistir às outras séries e de ver por onde é que a série encarreirava, não? Não. Via esporadicamente, mas acho que... Mas isso acontece em muitas coisas. Acho que é necessário mudares na altura certa. Ou até mudares mesmo o nome. Sim. Mudas o nome, isto acabou, e vai começar outra coisa diferente com este nome. Até é praticamente o mesmo, muda só ali um... Mas percebes, é preciso... E deixa-se o comboio passar? As coisas. Não, as coisas continuaram a acontecer. Agora, há falta de uma série juvenil hoje em dia e nunca mais vi uma coisa do género. Tentou-se o I Love It, mas não Sim, não mas resultou. Hoje em dia, lá está, tudo são números. Tudo são audiências. E faz-me confusão, uma certa confusão. Os números passarem à frente da vontade de fazer... Sim, as pessoas estão atrás dos números. O que é que os números tiraram, lá está, as percentagens, os números tiraram a quem faz novelas, a quem faz vídeos, a quem faz música, tiraram a paixão com que se faz as coisas? Em última análise. Tiraram qualidade, tiraram... Tu hoje em dia olhas para uma TV cabo, para uma televisão de cabo, e tens referências de séries americanas que são deslumbrantes a nível de realização, de guião, de acting, de tudo e mais efeitos especiais, tudo e mais alguma coisa. E continuas a olhar para aquilo que se faz a nível de ficção cá e houve um crescimento, ok. Epá, mas estamos a anos luz. Sim. E continuamos a fazer minutos, porque tem que se gravar tudo num dia. E é impossível chegares à qualidade e àquilo que tu estás habituado a ver como referência, trabalhando assim. Somos um país pequeno, nunca vamos fazer... Custa-nos o mesmo. O valor de fazer uma série cá ou nos Estados Unidos é igual. Só que cá nós chegamos a isso. Se formos mesmo exímios, chegamos a 10 milhões, que somos todos, e eles lá chegam a bilhões. Sim. Então, o retorno deles vale a pena o investimento. O nosso retorno nunca vai valer a pena o investimento numa série dessas e numa qualidade dessas. Daí não haver marcas, não haver ninguém que queira investir, porque são números. O que tu fazes é devolvido em dinheiro, percebes? E não é devolvido em eu tenho um orgulho enorme em ter feito aquilo. Hoje és um espectador mais gourmet também devido àquilo que tu fazes. E gourmet no bom sentido. Sim. De não só ligares à imagem e às pessoas que estão ali a falar, mas... Liga tudo. Tudo. Sim, sim. Isso torna-te mais exigente para com aquilo que vês e com aquilo que ouves. Sim. Por onde é que caminha esta televisão? Para já, a televisão hoje em dia, acho que que são números, é aquilo que eu estava, sim, a dizer. Não é... Não há espaço para um projeto teu? Algo com... Eu tive tempo... agora, eu tive no início do ano, tive um projeto meu que se chamava On Rec, no Mais TV. Passar no cabo. Exatamente, fiz 45 episódios diários e foi muito interessante, evolui muito, mas foi... Emagreci 10 quilos durante esse tempo, porque um programa diário é difícil. É muito difícil, ou tens uma estrutura muito bem oleada que te permite fazer isso tranquilo, ou é complicado. E o programa vivia de vídeos criativos, depois também se quiseres pesquisar e ver um bocadinho aquilo que nós fizemos por lá, está tudo na net. E vivia muito disso. E eu olho e olho para o programa agora e era muito interessante, porque não existe nada do género. Tinha um target específico, estava a criar uma comunidade de pessoas que estavam a seguir o programa porque tinham coisas muito interessantes a acontecer lá. Desde entrevistas por Skype a grandes youtubers a nível mundial, que fazem coisas fantásticas ligadas à música, ligadas ao vídeo, com milhões de visualizações. E o programa era muito à volta disso, vídeos criativos, o que é que estava a dar agora, o que é que não estava. E eu olho e acho muito interessante, só que para chegar à Big League não há o tempo para vamos deixar isto amadurecer, vamos deixar isto chegar às pessoas e tornar-se um culto, entre aspas, não tenho essa pretensão, mas vamos deixar isto amadurecer e ficar realmente bom com um público seguidor, e não há esse tempo. Tu lanças o programa ou tens logo audiências ou esquece. Vamos fazer um... Lá vou eu outra vez. Uma Casa dos Segredos. És uma pessoa amargurada com a caixinha mágica. Amargurada como assim? Triste com... Não, de maneira nenhuma. Aliás, continua a ser o maior meio de comunicação. Uhum. E continuam só a fazer coisas fantásticas. Obviamente que quando trabalhamos... em coisas específicas, e eu falo quando faço trabalhos cá fora, desde videoclipes a publicidades, e quando as coisas são pensadas com tempo e trabalhadas criativamente e preparadas e gravadas e editadas, o produto é muito melhor do que se for uma coisa tipo fábrica. Uhum. Percebes? E não sou de maneira nenhuma amargurado, acho que ainda há muita coisa para se fazer de novo. Mas não vejo muita televisão. Isso que... confesso que eu não sou um consumidor ávido. Não. O que é que te faria deixar esta vida tão boa, entre aspas, de produtor? O que é que te aliciaria a largar tudo o que tens agora e, ok, o Paulo Vinteiro vai para a música, o Paulo Vinteiro vai para a televisão, mas no qual nervo é que tinham que te tocar para te fazer largar? Acertar no Euro Milhões. Ah, 100 milhões de euros nesta sexta. Ah, isto passa ao sábado, já foi o sorteio. Volte-me, estás rico. Pronto, era isso, e depois ia passar uns aninhos a viajar pelo mundo inteiro e pronto, isso aí afastava-me um bocadinho, sim, mas eu ia retornar rapidamente. Não, eu acho que isso é uma coisa que está no sangue e tu vais querer sempre fazer isso. Lá está, eu afastei-me um bocadinho da música e há saudades. E agora sinto vontade, e ainda ontem na segunda-feira fui fazer um mini showcase solidário ao Porto, à Casa Ronald McDonald, para a qual eu fiz um hino, e lá está, a solidariedade é uma coisa que eu sinto necessidade de fazer também, mas tenho saudades e vou querer começar a compor novamente. Tenho muita coisa guardada que fui fazendo ao longo do tempo, mas vou querer sempre fazer 30 mil coisas ao mesmo tempo. E o Paulo Vinho tem vilão? Era algo que também estaria na tua agenda? Vilão, também já fiz no Mar de Paixão, sim, na TVI, com o personagem do Lionel. E regressar outra vez a esse lugar da produção nacional? Como é que eu tenho de responder? O ator está bem guardado e não está pronto para sair. Não, o ator tem, sei lá, eu enquanto ator tenho muito que aprender ainda. Até porque que tenho feito muitas coisas nos meus vídeos criativos e curtas-metragens que tenho feito enquanto ator, e tenho procurado vários registros e coisas diferentes. Mas se fosse para fazer uma série daquelas de referência nossas, um filme, sim, à séria, uma coisa para fazer ficção, não estou muito bem virado. Como profissional, como é que te descreves? Sou muito exigente. Para com os outros e contigo também, não é? Sim, sou um bocadinho desorganizado. Isto é, enquanto realizador eu devia ter um plano de tudo aquilo que vou fazer. E esse plano muitas vezes está na minha cabeça. Não está num papel onde eu consiga passar à minha equipa. Então, é essa fase de planeamento, quando juntas a parte criativa, ou trabalhas uma coisa ou outra, teres as duas coisas é difícil. E então, confesso que sou um bocadinho desorganizado, mas tenho sempre conseguido fazer aquilo que me proponho e as ideias, e tenho muitas coisas para fazer mais. Naqueles que te são mais próximos e com quem tu trabalhas daqui a muito, muito, muito tempo, como é que gostavas que te recordassem? Sei lá, tem sido um caminho interessante, as coisas têm crescido e tem sido bom receber telefonemas, como por exemplo agora, vou fazer um videoclipe para uma produção da TVI. Da Única Mulher. Para uma novela, por isso. Lá está, é uma coisa diferente dentro de uma novela, e foi excelente eu ter sido recomendado e agora ter ali uma equipa para produzir aquilo comigo, e sabe bem seres reconhecido por isso, e ok, vamos lá. E o mais importante é o produto final. És uma pessoa que seja muito bom. Que agradece muitas vezes? Sim. Quem é o Paulo Vintei? Muita coisa. Sim, muita coisa. É muita coisa, mas basicamente é um sonhador aventureiro que tem que saltar de objetivo em objetivo e tem sempre algo a alcançar. Acho que é um bocadinho por aí. Ora, nem mais, Paulo. Foi um prazer falar contigo aqui nas Conversas de Esquina. Mais um programa. Regressamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Até à próxima semana. Paulo, apesar da tua agenda caótica, epá, muito, muito, muito, muito, muito obrigado por teres vindo ao programa. Até à próxima semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Mais um mês, mais um ano, pouco a pouco. De repente o tempo voa, estamos cá e amanhã estivemos. Perdemos tempo, lamentamos e queixamos. queixamos, acordamos mal dispostos, sem vontade e nada fizemos. Life's a bitch and then you die. Aproveita, não te queixes, dá graças ao que tens, há quem nada tenha. Damos tanta importância, há coisas que nada importam. De repente alguém nos deixa e vemos que temos senha. Estamos todos na mesma fila, não sabemos o nosso nome. Nada é certo, amanhã pode não chegar. Tão fácil falar, o que é difícil é fazer. E quando as coisas não estão bem podem piorar. Ei, vive a vida, tira proveito até ao fim da corrida. Põe-te de pé e grita bem alto, eu estou vivo e vou viver a vida. Viva a vida, tira proveito até ao fim da corrida. Põe-te de pé e grita bem alto, eu estou vivo e vivo. É ver o copo meio cheio, meio todo, falta pouco. É ver o lado de lado da mesma moeda. Planos traçamos, mas depois adiamos, desistimos. E a vida é sempre a mesma. Ninguém te ajuda quando tu não te ajudas e não fazes nada para mudar a tua vida. É bom sonhar, mas é preciso acordar para concretizar e encontrar uma saída. Falo contigo e comigo e para todos os que vivem o presente com medo do futuro. Nós não pedimos para nascer, já cá estamos em viver, porque amanhã é um tiro no escuro. É relativo o teu drama mais terrível, ao pé do drama do outro parece um filme para crianças. A vida dá-nos prendas e às vezes só damos valor quando essas prendas já não passam de lembranças. Ei, vive a vida, tira proveito até ao fim da corrida. Põe-te de pé e grita bem alto, eu estou vivo e vou viver a vida. Viva a vida, tira proveito até ao fim da corrida. Põe-te de pé e grita bem alto, eu estou vivo e vivo. Tem calma, não destiques, abrando ao carro, dá espaço. Pé pesado, dá multas, mas também dá condolências. Faz brindes, bebe shots, parabéns, felicidade. Estás feliz, mantém-te assim sem impotências. Vai táxi, vê se dormes, olha a ressaca. Acorda bem, toma banho, desperta e faz-te à luta. Todos temos que partir, um dia vamos parar. Mas a parar, ao menos que não seja à bruta. Há quem pense que és de ferro, só acontece aos outros. Não te enganes, pensa bem, o outro um dia és tu. Dei por mim, encapotado, vi a vida por um fio. Flashback na A1, eu e o chuchu. A gritar, tipo gajas, grande susto. Não foi destas, estamos bem, a esperar pela assistência. Moral da história, viva a vida. Aproveita porque a vida dá voltas e não avisa com antecedência. Ei, viva a vida, tira por